milhão de sombras nesse breu. Brasil nação, vários moleque no chão, entendeu? Pedra mata pretos, preta vira empregada. O tempo é muito curto pra ficar querendo nada. Sorrida palhaçada, pela da playboyzada. Mas ainda é nossa mãe que tá esfregando privada. Contravento dos comédia, não faço média. Antiéticos vem arrancar tua rédea. Tudo palmeado, os artistas incorreu. Quando viu que o caveirão não é livro de faculdade, como é que eu vou dizer que o racismo aqui morreu? Se todos com a minha cor têm crise de identidade. Tapa na cara pra calar a boca dos pais de família, na frente da mãe e da filha. Sangue de barata pra engolir o ódio que mata. Vendo toda aquela cena e sabendo que nós apanha. Quem é sabe, percorre pelos becos, suturno, coturno, querendo arrego da minha gangue. Pula casa, invade laje por migalha, larga o aço por medalha, mas não vai ter nosso sangue. Canalha, sem W.O. nesse jogo. Se o homem é lobo do homem, eu sou lobo, homem do lobo. Nos lobby da Globo, conspira lobo. Estereótipo onde nós tá fudido. Justifica abordagem policial com fuzil atravessado, chamando nós de bandido. Quem é da Norte sabe, da Baixada sabe. Os favelados da Sul também sabem, eu sou mais um. Eu sou mais um. Eu sou mais um. Invisível pela multidão, onde os corpos são meros objetos nas mãos desses porcos tão acostumados com o disparate. Réplica, agressão, armamento, embate. Entre caos e devaneio, a TV que suga alma, zero estima, nos ensina e derrota. Reflito no anseio pela vida do meu povo nessa terra que oprimo de ser branco, é o que importa. Em meio ao tiroteio, a mãe engole o choro. O filho pede bênção pra livrar do mal agouro. Cotidiano violento, o ritmo é frenético. Traçante colorindo a noite escura. Nessa guerra onde preto mata preto. Escravidão, doença que o tempo não cura. Satura sua crença na nossa passividade. Perdura submissão, revende dignidade. Track mixada, cada regente seu guia. Homem na estrada, rap sem demasia. Demagogia, antagônica. Música, instrumento, microfone só pra relatar a crônica. Nova Sodoma, prazer, cidade e rio. Afeto baixo e sentimento hostil. Sou carcere privado, ritmo poético. Transito pelo seu imaginário. Desilusão compondo o ambiente cético. Mas o poeta não refaz itinerário. Quem é da Norte sabe, da Baixada sabe. Os favelados da Sul também sabe. Eu sou mais um. Eu sou mais um. Quem é da Norte sabe, da Baixada sabe. Os favelados da Sul também sabem. Eu sou mais um.